Retorno 95, obrigado. Riesgo 1-1, Saxo LS, Theta Pinto 1-0. 1-1-7-2, ajuste 0-7. Se abre a função, aguarde a autorização do voo. Bom, 27 aguarde a autorização, 1-1-7-2. Avistado, autorizado pelo pistão 0, vento 140 graus, 0 estações. Mesmo em fuso, pistão 0, vou na 11, 3. Autorizado até o ponto de espera da pista 1-0 via pátio 1, pátio em Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste de altímetro 1-0-1-7. Chame o controle na frequência 120, decima 8. Para 3170, chame a identificação, chegada do médio não autorizado, desça via para o nível de voo 050, que é a 017. Alfa Juliette, portão 09. Autorizado decolar, pistão 0, vento 140 graus, 0 estações. Olha, livre Argentina 1911, good evening. Anybody pick me, prepare 1-1 departure. Back to your transition. Standing by for clearance and make back to 1 departure. Clear 1911. Número 1, desde las 7 horas. Desde as 7 horas, negativo, temos um evento ocorrendo no aeródromo, mantenha o perfil de chegada. Contato rebaixo, está em nível de voo 330, via Santa Fuca. 330, via Santa Fuca. Zero, sem restrições de altitude, desce para 2000 pés, que é o 0017, autorizado ao final do procedimento, e a Gaia Tech liga para o plano zero, reporte estabilizado. 2000 pés, restrições mais autorizadas. China 1911, clear to Sierra Alpha Echo Zulu, via Hotel Zulu Popó, Sierra Golf Romeo, Super November 857, Nelox. Open mic, 534, then flight plane route, flight level 360. Some 1 departure, then fly heading Leda, then Tokyo. Take off from runway 10, turn right after take off right turn. Squawk 5431, Sabato departure control 120.8. November, correction, Upper Zulu 7440 Golf Romeo. then after November 857, and then after upper Mike 7 4 5 3 4. Arizona 911, first alley is Upper Zulu 44. Okay, Upper Zulu 44, we are right. And could you please confirm the departure? Sierra Alpha November Zito Oscar 1, then Leda, then Delta Oscar Kilo Lima Uniform. Okay, Sambo 1 Leda, and then Delta Oscar Kilo Lima Oscar. Delta Oscar Kilo Lima Uniform. Okay, Delta Oscar Lima Kilo Uniform. Papadogo 1-1-3. That's your position, Delta Oscar Kilo Lima Uniform. Engine 911, will you copy the tower? Yes sir, departure will be Sierra Alpha, November Oscar 1, departure Sambo 1. We expect to fly direct Meda and then Doklo. That's correct, squawk 5421. Papo 3-1, Brigada 9-1 and 9-1-1. Engine 1-9-1-1, I read that correct, 2-4-3-4, for pushback, startup 10-1-1. Okay, we report ready for push and startup, and we're going to start one engine in the first position, and then we'll get the other push back. Okay, copy that. Do you start the engine right now? No, sir. We are making in 15 more minutes. Okay. Report for engine start. Okay, I will report for engine start in here. Mike Alpha Quebec, Nascuta. Mike Alpha Quebec, Nascuta. Mike Alpha Quebec autorizado, início do rebote. Reporte no travel do Porto Medo. Iniciou o reporte da Raimão 14, reporta do través do portão Medus. Avistado, autorizado, pouso, pista no 0, vento no 40 graus, 044. Pouso autorizado, pista no 0, tá 3170. Foi de uma, bora. Uno 173, copiado 81 na voz, táxi autorizado até o ponto de espera da pista do zero via Pátio 1, táxi Índia, quando pronto, reporte no ponto de espera, ajuste de altímetro, 1017. Pois, só confirmando, 181, 171. Gente, copiado 181, Uno 173. Apenas devido a estar ocorrendo no momento uma manutenção preventiva do solo no aeródromo. 1973, the Fulas Passa Pátio, no controle 1-2-0, decimal 8. 208, até. 1561, copia? 1561, 1561, autorizado para o Galeão, no voo de voo 360, no colega pista 1-0 com primeira curva direita, subida Sanvo 1, Leda, Docmo. Após Docmo, autorizado 44, segue via roda do plano de voo. Código Transformer 5443, controle 1-2-0, decimal 8. Então, autorizado 360 para o voo 1561. Decola a pista 1-0, pega a curva à direita. Saída de Sanvo 1, no Leda, Docmo. O Transformer 5443, controle 1-2-0, decimal 8. Voo 1-5-0. Correto, no 561. Está confirmando que tem estimado para início de curso? Mais ou menos entre 6 a 15 minutos. Gente, obrigado. Previsão portal 3170. Estou fazendo contato agora com o Freire, precisa modificar a portão 3170. Desça via para 2003, que é H1-0-7, autorizado a sinal do procedimento e aliança que se rei da pista no zero, reporta estabilizado. 2000, via passar a estabilizar. Solo, Salvador, Mike, Alfa, Quebec, vamos certo, reporte, portão. Deixa o término do rebote, o Mike Alfa Quebec, um bom dia. Bom dia, obrigado. São 3170, utilizado ingresso de LED. Agora irá para a remota 1-4. Remota 1-4, 3170. Station, Center Recife, na frequência 125, decimal 1, eterna 128, decimal 35. 251-12835, comprovado. Boa noite. Recepção e avistou, tá 3896. Tá 3896, seu retorno, frequência 1985. Obrigado. Romeo 03, boa noite, como você confere a White Copter? Aguarda. Após uma posição Alefa, após Nítibo, após o 21 e segue via rota do plano. Código transponder 5447, controle de Salvador 120, decimal 8. 8-9038, saída Arbor 1 ou São Arbor? Arbor 1, após a leve. Holding show 1-1-0, continue 1-9-1-1. Peninsula 1-9-1-1, clear to line up in Secaucus 1-0, in 1-5-0 degrees, with 4 knots. Autorização para Porto Alegre, por favor. Porto Alegre, vem para se me dar o volume após o Nessa, aguarde o restante, ok? Desculpa, não copiei, prepara. Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor 1, após o Nessa, aguarde só no restante, por favor. Aguarda, voo no 89. 911, Abandon 03, contact to now for the departure, 120 this moment. 1208, hold on, departure 01, 9011, final action, what do we got? Okay, sample departure, flight level 360, we are going to request 340 initially. Standby. Via Central de Salvador, 120, small 8. Decolando na pista 10, Arbor 1, Elefa, Itigo, Atos 1, 21, depois de acordo rota 5446, transponder 120.8, será o controle. Solicito 380, 340, autonomia, nós não vai fechar em Porto Alegre no 340. Ciente, procedimento foi correto, agora acho que o delação 380, boa noite, boa noite. Ciente, obrigado. Final. Okay, 340, final, Argentina, 1-9-1-1, pretty good. Salvador, zona 561 para o táxi, com 1-2-2 a bordo, 122 a bordo, autonomia de 3 horas e 37 minutos, alternando com fim. Gol 1561, autorizado o táxi em parte principal Índia, no ponto de espera, reporte pronto para decolagem, um ajuste de ativo 507. Autorizado o táxi da parte principal Índia, no ponto de espera da 10, reporte o 1561, ajuste 1097. Bom, 1891, fala. Qual é a nossa função que foi ligado no voo 380? Então agora será 380, permanece subida Arbor 1 Elefa. Arbor 1 Elefa, 380, muito obrigado. Bom, 561, autorizado em área da colagem do sistema 0, vento 140 graus, 3 metros. Está autorizado em área de decolada, pista 10, vento 561. Call your 6-7-9-2-1-2-5-1-8-0-1-8-0-3-5. Okay, CC 125-1 if it's enable 1-2-8-3-5, confirm. 125-1-8-0-1-2-8-0-3-5. Okay, thank you very much, have an evening. falou no 561, eu tô falando no 1-1. Chama o controle 1-2-0, eu sou 8. 208, gol 5-6, bom dia. Controle Salvador, voo 561, bom dia, passa 1600 pés na saída Silva 1. 120, 8. Desculpa. Boa noite, 561, passa 3 mil pés. Boa noite, 561, contato radar, decolagem, se desvio, sedução, voando, primeiro 360. 51, 360, voo 561. Boa noite, 561, voo Ilha. Está presente para a Ilha, voo 561. 903, especializado em táxi via parte principal, táxi Índia, no ponto de espera, reporte pronto para decolagem e ajuste em 07.